Desfaz as malas, volta aqui. O que vou fazer se você me deixar? Não tenho nada pra dizer. O nosso caso acabou. É o fim do nosso amor, baby. Pra cantar comigo, minha amiga Manuela Gomes. Aqui tem sentimento. Chora, Cafajeste. Eu te avisei, mas você não levou muito a sério. Fazia pirraça, brincava com meu coração. Agora você vai saber o que é prejuízo. E quando lembrar das loucuras da nossa paixão, amor, prometo tudo vai mudar. Essa poeira vai baixar. Vamos se amar novamente, eu juro. Amor, me diz que é da boca pra fora, que meu carinho te interessa e que nunca vai me deixar. Com o tempo você vai me esquecer, baby. Com o tempo você vai me esquecer. Oh, oh, oh, oh, vai. Com o tempo você vai me esquecer. Essa poeira vai baixar. Vamos se amar novamente, eu juro. Amor, me diz que é da boca pra fora, que meu carinho te interessa e que nunca vai me deixar. Com o tempo você vai me esquecer, baby. Obrigado, Emanuela Gomes. Tamo junto.